E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é Bob Ribeiro e nós estamos aqui com o primeiro podcast do boylovesbrasil.com. Se você ainda não conhece o nosso site, dá uma visitinha lá para nós em www.boyslovebrasil.com. Você também pode encontrar muitas séries e animes em nossa TV, que é www.tv.boyslovesbrasil.com. Ok? E esse é o nosso primeiro podcast. Eu estou hoje com o John e com o Cauê, que vieram gravar comigo, e nós vamos falar um pouco sobre a série Love by Chance, que terminou recentemente, né? E eu espero que vocês gostem. Desculpa aí a qualidade, porque nós moramos em estados diferentes, então nós meio que gravamos o podcast à distância, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos agora conhecer o pessoal que está aqui comigo hoje. Então, pessoal, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre Love by Chance, né? Mas antes, John, você que gosta de falar muito aí, que acontece? Na verdade, não é só você, não. Vamos nos apresentar para o pessoal aqui e falar o que gosta e tal, as coisas, a idade, tá bom? Então, pode começar, John. Né? Eu sou o João Linho. Vou falar besteira aqui, nós já começamos falando besteira, não foi, Bob? Então, é isso que nós vamos fazer no podcast, né, Bob? Muita besteira, muita besteira. E nossa besteira vai ser sobre o quê? Love by Chance, né? O John nem se apresentou, ele só falou besteira. O John só sabe falar besteira na vida. Você vê, Ah, até tá, saiu, ó. desculpa. Meu nome é Cauê, né? E eu assisto BL desde dezembro do ano passado. E eu comecei vendo com Heroin, né? Não sei nem Ah, se pronuncia assim. E depois com Heroin eu nunca mais falei. E é isso, gente. Eu gosto muito de BL e a gente vai falar um pouquinho sobre Love by Chance. Espero que vocês gostem. a senhora tem que idade, tem perfil no Tinder, no Grindr, brincadeira. Ela já cheguei lá no Bruce. Posso falar? Então, deixa eu falar. Obrigada. Eu tenho 16 anos. Eu não tenho perfil no Tinder nem no Grindr. Eu não tenho perfil em lugar nenhum, porque eu sou uma pessoa de Deus, uma pessoa evangélica. Você é Enfim, é isso. universal, tá? Isso! Ah, eu... Uau. Ok. Então, Love by Chance foi uma surpresa, né? Foi assim, tipo, eu não pensei que ia ser o sucesso que realmente foi. Foi estrondoso, assim. Foi tipo um Two Moons, né? Um Two Moons da vida. Foi uma explosão louca, não sei por quê. Te cala, Bob, que os atores são. Depois não falar mal de Two Moons, vamos falar agora de Love by Chance, tá ok? Então, eu gostei da série. Interessante. Claro, é aquele clichêzão de sempre, né? Mas a gente gosta daquele clichê. Ah, Então, aquela coisa irreal, verdade. Mas os atores não eram. Os atores não eram tão ruins assim, atores interessantes, atores bons até, né? Eram atores que tinham um bom trabalho, era um trabalho interessante. A história também não era das piores, não era uma história assistível, né? Eu assisti, eu gostei muito. Gostei dos que tem os pulsos, quem quiser cortar, tô nem aí. Não vai ser os meus. A Tim Khan. Tim Khan estava fazendo mais sucesso do que o iPad. Assim, tipo, com certeza. tá fazendo mais. Era para ter aproveitado isso, né? Eu sei que o fandom vai morrer, pode morrer sozinho, tá, fandom? Tô nem aí, problema de vocês. Mas Tim Khan estava fazendo mais sucesso do que iPad. Ah, mas iPad por que era. que você... Não é ruim. Os atores não são ruins. Ah, foi surpresa porque foi estrondoso sucesso, né? Eu acho que também é culpa do Glória a diretor, Deus. porque Glória a Deus. Glória a Deus. aquelas cenas bem clichês de BL. Mas eram bem feitos, não eram ruins. A atuação não era péssima. Eu gostei muito do Ponte. Acho que é Ponte, se não fosse eu pronuncio assim, ponto. E a minha voz é que importa. O Ponte, que era amigo do Ai. Eu gostei muito dele como ator, mas também a personagem dele era muito interessante. Ah, eu queria que tivesse tido mais aquele momento do aquele menino lá no começo com o Pet, que meio que chantageou ele e tudo mais. Sei que eu não É lembro. pitch, tá, querido? Pet é garrafa. Como é a história, criança? Como é a história? É pitch, pet é garrafa. É pet, que eu estou dizendo é pet. Pet é garrafa, pet. Eu não tenho culpa se eu estou andando. Assim, eu sou uma pessoa que eu não comecei pelos Esse é velhos o meu. antigos e depois fui para os novos. Sobre Love by Chance, eu acho que ele se encaixa naquele tipo de BL que se passa nas universidades. Porque eu costumo comparar os BLs de acordo com o âmbito e da idade dos personagens. Que nem, por exemplo, se a gente fosse comparar Love Sick, a gente podia comparar Love Sick com Make It Right. Porque eles são ambos de ensino médio, aquela coisa mais garotada e tal. Eu acho que Love by Chance, ele se encaixa mais no... Não vou nem dizer que eu nunca assisti Love Sick. No com Sotos, mesmo que eu nunca tenha assistido Sotos, sim, gente, eu nunca assisti Sotos. Mas eu acho que ele se encaixa mais nesse parâmetro de anime que se passa na universidade. É BL, querido, anime. É esse mesmo. Ai, me deixa. Enfim. No primeiro episódio. Tá achando que tá vendo Naruto, outro. Eu falei, anime. Foi, você falou anime. Gente, desculpa, anime. Ai, achei. Vou fazer um resumão. Assim, no começo até o episódio 8, né, que as minhas impressões. Eu falava, nossa, o casal principal vai estourar, né? Sente e o Pert. Ei, Pete, não sei como vocês se identificam eles. Eu achei muito fofo, muito legal. Pet, a Pet. Na cara dessa vagabunda. Eu achei problemático aquele casal entre irmãos, né, o bromance. Achei bem problemático e achei muito estranho o final, porque, pelo que eu entendi, acho que aquele que ia voltar pra França, eu não sei se é Tan ou Tan, eles têm uns nomes estranhos. Mas o que eu gostei mesmo foi da virada de jogo, porque eu nunca pensava que o Tim ia se declarar por Ken. Porque o Tim até o episódio 8 eu falava, mano, que cara nojento, ele tem que morrer sozinho. Mas depois que ele começou a gente entender um pouco mais sobre a história dele com a família, o histórico e tal, eu falei, nossa, caramba, que triste, que legal. Porque eu super sou o Ken. O Ken é lerdo, é burro e não entende nada, eu sou muito ele. Eu acho que eu me identifico. E ele vende por comida, eu acho isso muito legal, bem bacana. E... eu me prostituía por um sanduíche. Sim, pelo McDonald's. Esse sou eu. Ai, eu acho que esse Deus. É o tipo de pessoa, eu me identifiquei com ele. E tem um outro casal, né, que é o do Pinot, que é aquele que é o treinador lá, e o outro lá que é o da... tá na escola ainda, né? Que o último episódio foi muito engraçado. Ah, não, eu nem lembrava desse, você acredita? Eu fui lembrar do último episódio. O último episódio, gente, é muito engraçado. Eu morri de rir com aquela cena. Muito bom. Mas vamos lá. Sobre cama, o final. Né? É, essa mesmo. Sobre o final, eu achei que, tipo, todo mundo terminou bem, até os casais que não mereciam, que é tipo aquele dos irmãos. E o que tava indo bem e que não terminou bem, que me deixou muito mal, foi o Tim Ken. Então, eu achei que depois que acabou, eu falei, ah, não acredito que acabou. Eu falei assim, ah, então quer dizer que vai ter segunda temporada, né? Só que aí eu tava olhando lá no grupo do Face e no Twitter e parece que não vai ter, se vai ter, vai ter, não ter. Aí não sei. Eu espero não, que tenha. Mãe. Não, na verdade, o que eu entendi foi o seguinte aqui lá. O Penil, que é o diretor, falou que não dirigirá uma segunda temporada. Mas se alguém quiser, ele vende os direitos, que o direito da série é dele. Entendeu? Certo. Ele falou exatamente. História do Tar, eu acho que é o Tar, né? Que morava no exterior lá, direitinho, parece que ele sofreu muito e tal, com ex. Foi e tal. Abusado, né? Seria legal, mas aí, em vez de contar a história, fez o irmão fazer aquela merda lá também, entendeu? Aí, era um aí sonho, ficou. Não era um sonho, né, gente? Ah, eu, pelo que eu entendi, não era, não, porque esse povo é estranho, mas pelo menos, eu acho que dos diretores, o que eu mais entendi até hoje, que eles quiseram passar foi ele, né, o Penil, que fez um trabalho excelente de direção, e o diretor de Bad Romance e Together With Me, a primeira temporada. Nessa segunda eu não vou nem falar, porque nem vendo eu tô. Então... eu mesmo, não tô vendo, gente, só tá tendo... ajudou o casal. Quem é esse? Eu não lembro. Tá falando do Pond. O menino lá, o amigo dele. É Pound ou Pound? Eu não sei falar, gente. Eu não sei falar inglês. Foi Pound. É Pound, mano. O tio é Pound. Pound. É Pound. Pound. Não sei falar o nome dele, que saco. Fala que não é besteira. Eu vou correr. Ô, gente... Não, é sério, agora falando sério, sobre o Pond, o Bond, eu acho que ele tá tendo alguma coisa com o diretor, vocês não acham, não? Tipo, nos stories, estão muito próximos. Meu amigo, eu tenho certeza, mas vamos deixar isso para um próximo podcast. Mas eu tenho certeza que ali naquele mato tem vaso com ele. Mas vocês entenderam o que eu disse sobre ele? O papel dele na série? Sim. E ele, tá, beleza. Vários empurrões, né? Empurrõezinhos, vários empurrõezinhos. Ele é muito, muito engraçado. Até a questão da camisinha e tudo mais que ele botou lá na mochila. Sim, dele. Sim, na mochila, pra ajudar o amigo dele. Claro, muito amigo, muito amigo, adoro. Convidar o pessoal pra ouvir, né, o podcast, e ir lá no site, né, visitar lá. Fala aí um endereço pessoal, John, o que a gente tem lá no site, mas... Ah, é Boy Loves Brasil, boylovesbrasil.com, tá? BR. Então você vai encontrar várias matérias interessantíssimas sobre o mundo BR, sobre o mundo asiático no geral, K-pop, J-pop, BL pop, CL pop, ZL pop, tudo pop, tá? Então procura lá no site, Boy Loves Brasil, etc. Onde tiver pop, letra e letra do alfabeto, você vai encontrar lá, tá? Então Boy Loves Brasil, coloca lá no Google que você vai encontrar. Também nós temos a nossa TV. Quando você entrar no site, você vai conseguir encontrar um link pra TV, tá? Nós temos algumas séries lá, algumas coisas, temos... Daqui a pouco vamos ter novidades, então vai lá, papai. E se você não gostou do podcast, vai ficar melhor, tá? Vai ter, se não falar outra coisa, fala. Nós criamos uma rede social lá, são três grupos, um de BL, um de K-pop e um de doramas lá, pessoal. Então vocês entrem, cadastrem e se divirtam. Se vocês tiver ânimo também, nós temos uma comunidade no ânimo também. E é isso, agora eu vou deixar o John falar. Fala, Praia. Porque eu queria lembrar que nós estamos em plena Cauê, em plena campanha do BL Awards 2018, né? Então nós vamos premiar lindamente os melhores de 2018, tanto os nossos atores, os nossos BLs preferidos, nossos doramas preferidos, né? Então você pode entrar no nosso site, Boy Lovers Brasil, você vai encontrar lá um link para poder votar nos seus favoritos. Você pode Cebolinha. Infinitos... É, você pode votar infinitas vezes. Quantas vezes você quiser, você pode votar lá, tá ok? Então entra no site, tu vai ver tudo isso. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não foi a primeira vez que acho que os três fizeram. Então, se não ficou tão bom, relevem. E se você não gostou, problema seu. Mentira. Espero a próxima que vai melhorar. Vou copiar de depressão, sim. Não, e é isso. Siga a nossa comunidade nas redes sociais e que você vai ficar sabendo por tudo sobre o mundo maravilhoso dos BLs. É isso. Até o próximo. Tchau pra vocês. Agora o John vai pro culto rezar com o texto na mão e dois na boca. Me respeite. Não fazemos isso. Imagina. Gente, pessoal, até o próximo podcast. Falou. Falou. Tchau. Vai. Então, pessoal, esse foi nosso podcast. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de visitar a gente em www.boyslovebrasil.com. E até o próximo. Um grande beijo.